Vamos começar a porcaria. Vai, caralho. Com os beats do Henrique de São Mateus, ela fica molhadinha. Com os beats do DJ J2, ela fica molhadinha. Vai, caralho. Deixa eu só acertar esse flow aqui, ó. Fica de quatro, arrebita. Toma pica. Fica de quatro, arrebita. Toma. A carretinha do Antônio Augusto chegou. Santa Maria do Sul é sua.